gancho do novo dia, o cordão da liberdade e o bloco da mocidade. Vão sair no carnaval, é preciso ir pra rua, esperar pela passagem, é preciso ter coragem e aplaudir o pessoal. O rancho do novo dia vem com mais de 1000 pastoras, todas elas detentoras de um sorriso sem igual. O cordão da liberdade ensaiado com carinho pelo Zé Redemoinho, pelo Chico.